da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Você pode, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Tempos passarão e os guerreiros pés no chão aqui estarão, cantando com coração e não revolta. Quarteto identificado, a sigla é CNJ. Dois caras, o DJ e uma mulher, armada até os dentes de pura fé. Não vou parar, não vou desistir, estou fazendo com amor o que eu sempre quis. Da continuidade ao trabalho, fundamento é desgastante, quase inevitável. Catracas e cobradores me conheciam bem. Pão com mortandela e eu dizia amém. As moedinhas só dava pra isso. No tempo da URV o dólar virou lixo. Besteira, bobeira, ilusão passageira. Vida sadia, informação sem blasfêmia. E nesse pique todo vou seguindo a vida. Vejo um obstáculo, lembro da autoestima. Pois eu posso, e não desisto. Deus me fortalece, é assim que eu prossigo. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Não para, não para, não para, não. O mais puro sentimento, sei que vem de dentro. Ó meu Senhor, iluminai meus pensamentos. Porque eu tento, insisto, não conquisto. Parece que as coisas pra mim se tornam mais difícil. Mas eu não vou ficar, tipo a Deus dará. Vou prosseguir com muita fé, é prosperar. Na garra, na luta, com braveza. A sigla é CNJ, somos nós a justiça. Em tempos de luta constante me provei guerreira. No desespero, não me deixei abater. No decorrer do trabalho fui conquistando o respeito. Direito de não parar e persistir naquilo que eu gosto. Várias quedas com resistência eu me ergui. Não me desiludi, tenho fé no meu trabalho. Rap é o amparo alternativo, novo meio de vida. Minha saída, a fuga da alienação. Sem pregar discórdia, tentando levar informação. Faço o trajeto zona sul, Arujá, quantas vezes forem necessárias. Coragem, não me falta aprender mais pra não ser falho. Se minha sina é ser negra, MC mulher. Que eu persista, insista e siga como Deus quiser. Como Deus quiser. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. E não vou parar, assim vou continuar. Só quero cantar, falar desse jeito, me expressar. Que o rap é coisa boa e está cheio de vontade. Personalidade com a cabeça no lugar. Eu não tô à toa, só sou mais uma pessoa. Talvez meio assim louco, mas que sabe amar. Eu vi o sol nascer ali sentado, de frente pro mar. Parei, meu Deus, pensei como é bom respirar. Ó, meu pai, já é muito obrigado pela oportunidade, o dom de poder cantar. Eu vou seguindo meu caminho, vou traçando a minha história. Minha vida, que vem de derrotas e glórias. Começar lá de baixo, bem devagarinho. Na simplicidade, Deus há de abençoar. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Você pode vir, tem que lutar. A cena da sua vida vai decifrar. O negativismo quer que brilhe, mas o sentimento de conquista não para. Sentimento de conquista não pode parar. SNJ, a sigla. Mensagem positiva pra quem se identifica. Você pode.